3153, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, direita. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 014. 1014, Índia, no ponto de espera 395, bom dia, da 3153. Então, 3517, coordenando com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da companhia retaguarda, livre feedback acionamento em cima do táxi. Autorizado, feedback acionamento, atento ao trânsito, eu vou estar 3517. São 3890, chame Centro Recife, uma 2000, esse mais. Tipo 265, é isso? 1-2685 primário, secundário, 1-2545. 1-2685, 255, boa. Vento e decolagem visto no zero. Apresentando a linha de colapso no zero, 3953. Chama 6075, chame Centro Recife, 125, 1, alternativa 123, decimal 8. 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8, confirma? Negativo, correto. Sim, obrigado, bom dia. Estão 3517, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia direita. No ponto de espera torre em Salvador 118.95, ajuste no 014. 1014, Índia, ponto de espera no 02.95, está 3517. Bom dia, 3917. 3153, decolado da Euleta, cruza 1300. São 3153, contato radar, supervisor da El, nível de voo 360. Da El 360, 360. Azul, Alfa, X-Zulu, pode dar prosseguimento para o Pátio 1, posição 9? Afirmo, até a posição 09, reportando ao término. Ok. Salvador, o Xanã 6225, tem informação Fox, autorização Brasília. O Xanã 6225, Fox Trot confere, Fox Cop. Informativo. Xanã 6225, autorizado para Brasília, via Alfa Zulu 17, nível de voo 380. Decola da pista no zero, rua direita, saída a bordo, transição Alfa. Transponder 5422, controle Salvador 120.8. Afirmativo, autorizado 380, Brasília, via 3197, decola da pista no zero com curva direita na árvore elétrica. Acionar 5422, 12080, é o controle do Xanã 6225. Decolador 04, ponto de Salvador, 208. 35, contato radar, decolagem do Bahia saída. Arroz, nível de voo 360. Para nível 3 Zulu, bom dia. 093, nível autorizado 400. 400, voo 200. Chama 6225, por som 6225, Chanel 6225, PLP 78, alterna com 4 horas. Chanel 6225, autorizado táxi para o ponto de espera da Pichano 0 via Pacho Taxi Índia, do ponto de espera Torre Salvador, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5. Afirmativo, 895, ponto de espera na 0 no 5. Autorização. Chanel 6219, bom dia. Formação em curso Golf, pronto, copy. Paciente da Golf, pronto, copy. Chanel 6219, autorizado para Galeão via UP November 857 Moussou, nível de voo 360. Saída da El, Lida, Irumi. Decolador no zero, curva direita. Transponder 5426. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360 para November 857, Moussou, decola 10, direita, da Euleta, Irumi 5426, transponde 208, controle, Chanel 6219. Correto, Chanel 6211, chama para o feedback, acionamento, portão 5. Valeu. noite, Salvador, bom dia, Xanel 6225.0, pronto. Xanel 6225, autorizado em A, e decolar 6.0, vento 0.7.0, grau 089. Sim, decola 6225. Salvador, bom dia, Xanel 6211, posição 5, respeita pra lá. Xanel 6211, autorizado, chama táxi. Chama, leva para o táxi, Xanel 6211. Controle Salvador 1208, boa. 208, bom ano novo, obrigado. Controle, bom dia, Xanel 6225. Xanel 6225, bom dia, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 380, direto Elefa. 380, Elefa da presente, grato. Para o táxi, o Xanel 6211, temos 127 a bordo, 3 horas 30, alternando barulho. Xanel 6211, autorizado táxi para o ponto de espera da Pistão 0 via pátio principal, taxiway Índia. No ponto de espera, 2 Salvador 118, décimo 95, ajuste no 015, bom voo. Este pátio Índia, ponto para o 10, 295, Xanel 6211. Bom dia, Xanã 62, do nono ponto para o 10 pronto. Uno, autorizado linha área e decolar, pista no zero, Jantos 80, 079. Ali decola no zero, Xanã 62, do nono. Xanã 2, 25, Xanã 7, 8, Moderna 1, 2, 6, do Smart. Saiu um pouco intercortado, queria confirmar as frequências, por favor? Afirmativo, primária 1, 2, 8, decimal 8, alternativa 1, 2, 6, decimal 0. 288 e 260, tenham um bom 2015, obrigado. Autorizado, gol no 093, chama táxi. Vai só o táxi 093. Decolando 25, controle Salvador, 1208. Controle 208, Xanã 62, um, obrigado. Pronto. Boa. Controle Salvador, bom dia, Xanã 62, um, um, tá, é o Cruzano 2, meu pai. Xanã 62, um, um, bom dia, contato radar. Tudo bem, mantenha quero direto, Lida. Pela 360, vamos lendo o Xanã 62, um, um, obrigado. 093, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, Torre Salvador, 1118, décimo 95, ajuste no 015, bom voo. 1015, não ajuste, 2095, bom voo. Oi, Salvador, 1895.096 no ponto de espera da 10, pronto. Gente, bom, 093, aproximando o ponto de espera, autorizado a alinhada e decolar, pista no 0, vento 080, 062, tiro na espada. Alinhada com a 10, bom, 093. Bom, 649, bom dia. Assinando. E para Bonfim, Bonfim intercepta via chegada, desse mantenha 4 mil pés, altímetro no 095. Bonfim, 4 mil pés, altímetro terra, pista 367. Usado 367, ele apresenta, bom, 649. Quando terra, pista 367, bom, 649. É 21, nós chamamos Centro Recife, 1251, na terra, na 1252. Compreendeu, 1251, na primária, para a confirmação, secundária, para chamar 211. Área está correta, secundária, 123, décima 8. 238, secundária, chamar 6211, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 1093, cruzando 2000 para 400. 1093, contato radar, suba via saída Árvore, nível de voo 400. Árvore 400, voo 19. Voo 649, altímetro no 015. Uno, 093, estou passando 17 já. 093, repetir. Pode repetir para o 093, a sua transmissão sumiu. 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 1228, alternando 126. 0. 1260 alternando, vou 2093. Nove após o Serra Vitor 367. 015. Economia 49 na escuta do controle? Agora sim, agora 649. Economia 49, mantenha 4.000 pés após o Serra Vitor 367, autorizado 2.500 pés. Reporte Serra Vitor 366 estabilizado. Após o 367, autorizado para o procedimento, economia 49. Vou no 649 Sport Vault 372, sem referência visual. Quer completar a aproximação visual ou voo no 649? Afirmou. Gente, tem referências visuais com Paulo? Afirmou. Foi para o Serra Vitor 372, voo no 649, altímetro no 0 no 5, reporte ingressando na longa final da pista no 0. Tá certo, para o 649, voo no 372. Alô, 1649, Zelca, pista 60? Afirma agora, 1649. Faz completa aproximação visual e chame Torre Salvador, 198, decimal 95. 1295, bom dia. Torre Salvador, bom dia, agora no 1649. Gol no 649, passa final 1-0, vento 070 graus, 059, ajuste no 015. Passa no 372 visual, vou no 649. Gente, gol no 649, o vento novamente 070 graus, 059, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso na 1-0, agora no 649. Número 049, escola 50, vira pista, chama Saulo, número 09, 209, embora. Salvador, bom dia, vou no 649, vou no 649, bom dia. Autorizado, pátio principal, via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 62, agora 649.